Conexão com os irmãos, nosso cotidiano. Lá do sul, mais uma vez, refeito expressão de sentimentos. Vai viajando no som, vai. É desse jeito. É tentar pra ser feliz, pra ser diferente. Como a música que diz no rádio, bola pra frente. Um sonho lindo, um novo amor conquistado. Perceber que é querer e não tá tudo acabado. Ser perdoado de um passado, erro cometido com traição e pilantragem de quem tava comigo, vai vendo. Cotidiano louco, essa é a guerra. A vida em harmonia, quem não luta por ela já era. Trabalhar o natural, o subconsciente, o psicológico, controle da mente. O povo aqui faz assim pra tentar ser feliz. Na humildade eu sei, não é como a gente quis. Sobreviver acima dos 20, lembranças do passado vem na mente. É como um filme, o que passou já entendemos, não volta mais. Faz parte da vida, a saudade, o mal, a paz. É cotidiano, no time vários mano. Aí as mina tá de boa e curte um reggae dançando. É nós que tamo aí, tamo cheio de vontade, estímulo de vida e mais. Personalidade de fases da vida, altas e baixas. Faça o bem como pode, irmão, antes que acabe o nascimento da criança. Foi que trouxe esperança, resgatou mais um irmão com saudade na tranca. Aí, no decorrer da vida, os irmãozinhos vai entendendo qual que é real. Entende que a vida ela é uma só. É bem mais fácil pra quem acredita na felicidade da maneira que é, irmão. Inspiração, mais um dia que raiou, tô aqui. Abri o olho agradecendo, disse eu não me esqueci. Eu tô vivão, com saúde, duas pernas, dois braços. Vou batalhar aqui meu caminho, é o mesmo que faço. Desanimar não dá, trutar o show continua. Se a vida é bela, isso depende só da tua postura. Acordar sorrindo ou chorando, isso convém só a ti. Depende do que tu mais gosta. Eu sou bem mais sorrir, porque quem canta o mal espanta. Se irradia de luz, sente a paz dentro do peito. Alguns dizem que é Jesus. Religião não me fascina, é preciso ter fé. Não importa se é em Deus, Jeová ou Maomé. Mas é na fé assim que é, porque o Deus é um só. Chorando, vendo os mano na rua e no mocó. Acredito sim, irmão, em tudo que tá escrito, que os malandros de verdade consideram o que é dito. Conexão com os irmãos, na fé nos corre, são várias fitas. Sem perceber, se envolve, é cada um exigindo respeito. Quem vive na quebrada, convive com medo. E é de rolê, é desse jeito, vários irmãos. Sou eu, mas você, tamo aí na função. De escorte na quebrada, tamo aí na união. Eu faço a minha, cê faz a sua, ladrão. Entender que a real da vida é uma loucura pra viver. Até o desânimo a gente segura o tempo que puder. Faz vencer, faz oração, agradece a Deus. Tendo saúde já tá bom. Firmeza. E vai continuando a nossa caminhada. Os mano faz história, determina sua jornada. Tamo aí, doidão, esse é o nosso cotidiano. Viajando no som, conexão com os manos.